Tudo aquilo que a gente traz aqui como temas, ou são sugeridos, por mais diversos que sejam, né? Muitas vezes a gente fala da saúde física, da questão moral, da questão espiritual, de várias outras questões, principalmente de relacionamento. E parecem questões todas diversas, porém todas elas estão ligadas no mesmo ponto. Todas elas dizem respeito ao espírito que somos cada um de nós. E através, então, dessa busca desses vários fatores, a gente vai tentando se entender. Para que através desse entendimento, então, a gente possa ter opções de escolha cada vez melhores na nossa vida. Estamos tentando nos conhecer para buscar uma caminhada mais saudável. Quando a gente observa a criação divina, em qualquer área que a gente observar, seja a natureza, seja os animais, sejam os seres humanos, a gente percebe, é claro, né, a perfeição de cada uma dessas criações. A perfeição com que é feito o mecanismo, o desenvolvimento, os processos, cada passo que é dado até atingir graus de maturação. Dentro do nosso foco, que é o ser humano, ele se desenvolve, além de fisicamente, dentro desse processo encarnatório, ele se desenvolve espiritualmente, que é muito mais amplo e é muito mais demorado. E nós estamos todos num processo de aprendizado, de evolução, mas ainda estamos longe daquele ponto que a gente quer chegar. A gente hoje fala sobre adolescência. É uma parte do nosso ciclo físico. E se a gente observar a importância da adolescência dentro desse ciclo, ela é grandiosa. Porque vários de nós aqui, né, talvez como exceção, já passamos por esse processo de desenvolvimento. Não apenas físico, a gente percebe que nós desenvolvemos também a questão intelectual, moral, a nossa personalidade, ela ganha forma. E ali nós começamos a traçar com mais firmeza o nosso caminho. Por isso que a gente sempre diz que são nos primeiros anos de vida, na infância, em que a gente consegue dar os rumos mais firmes do ser. É onde a gente consegue atuar de uma forma mais contundente. Consegue endireitar, às vezes, tendências que se manifestam e que a gente percebe que não são boas. Porque depois a gente vai ganhando uma certa autonomia. E aí fica mais difícil o trabalho. O trabalho passa a ser mais individual do que colocado. Mas essa é a questão física, né, do nosso desenvolvimento. E tem uma parte que é muito importante, que é a nossa questão moral, e que ela vai se formando desde o início. Ela já vem sendo trabalhada, ela já vem sendo trazida já das nossas outras vidas, mas que a gente ainda tem que trabalhar muito. E através do exemplo que a gente tem, a gente consegue delimitar bastante essa questão moral em nós. Se a gente lembrar da nossa infância e até da nossa adolescência, como é que ela foi vivida, a gente vai lembrar sempre do exemplo dos nossos pais ou daqueles adultos que nos criaram. Eles são o nosso norte. Tanto nas coisas que a gente julga que eles fizeram erradas, como nas certas. A gente tem esse balizador. Então a importância do adulto junto de uma criança na educação dela é muito importante. É por isso que nessa perfeição, nessa criação divina, cada vez que nós reencarnamos, a gente vem amparado numa família de pai e mãe para poder ter essas noções, ter essas direções no caminho que nos auxilie a evoluir. E nessa questão, nosso desenvolvimento moral, Até encontrei um texto aqui no, na Revista Espírita que ela fala do desenvolvimento moral. Porque a nossa mudança, o nosso processo, ele é um processo lento, é um processo demorado, é um processo que precisa ser bastante trabalhado, insistido. A gente não se transforma do dia para a noite, que seria muito fácil, né? E às vezes a gente não consegue se transformar dentro de uma encarnação, porque os fatores externos, eles são fortes, eles nos iludem, nos arrastam. A gente se engana com tudo aquilo que nos é apresentado como facilidades e acaba às vezes caindo. E ele nos coloca nessa questão desse desenvolvimento alguns estágios que a gente vai passando. Eu digo isso porque nós estamos falando de adolescência e vulnerabilidade. E vulnerabilidade significa ser vulnerável, né? Estar exposto a ataques. Ataques dos mais diversos. Como foi dito antes, todos nós estamos expostos a ataques. Mas a criança e o adolescente, eles estão mais expostos. E aí a gente pergunta, por que que as pessoas, o adulto, se coloca nessa posição de ataque? Né? Por que que talvez nós, muitas vezes, manifestamos esse instinto que ainda existe em nós, o instinto de violência, de poder, que nos faz, às vezes, não respeitar a outra pessoa, principalmente quando a outra pessoa tem poucas condições de defesa, se torna mais fácil, então. Então, esse desenvolvimento moral que ele nos coloca aqui, esses estágios, eles servem para a gente tentar compreender o porquê que as coisas acontecem da maneira como acontecem e para a gente também reforçar em nós essa moralidade que se torna cada vez mais necessária. A gente acha que o nosso mundo hoje está perdido, né? Tá terrível de se viver, mas pela história a gente sabe que o mundo era muito pior. Se a gente for buscar há muitos milhares de anos atrás, o homem era basicamente bárbaro, era apenas instinto primitivo. Então nós já conseguimos andar alguns passos na direção da luz, como se diz. Porém, a gente traz também ainda vários resquícios desse primitivismo. E se a gente não trabalha de forma consciente sobre isso, a gente não consegue fazer essas mudanças. A gente simplesmente vai se aproveitando das várias situações que existem. Nós temos várias leis que nos regem hoje, que a gente não deve fazer tal coisa, não deve fazer isso, as punições são essas, são aquelas. Porém, em várias dessas situações, a gente descobre, às vezes, mecanismos para burlar as leis, para fazer as coisas que está escrito que não se deve fazer, mas de uma forma escondida. Então, esse desenvolvimento, ele é importante. Lembrando que quando a gente se desenvolve, quando a gente se melhora, a gente irradia aonde a gente está. Eu falei antes da questão do exemplo para as crianças. Todos nós somos exemplos, não apenas para as crianças, mas para os adultos também que nos cercam. Eles estão percebendo de uma certa forma, assim como nós estamos também percebendo. Então, quando nós conseguimos nos melhorar, nós ampliamos esse círculo ao nosso redor. Nós também estamos, de uma certa forma, transformando aquelas pessoas que estão próximas de nós. E quando nós melhoramos, estamos transformando de forma boa, de forma positiva. Todos nós gostamos de ficar perto de pessoas que são boas, de pessoas que têm um astral elevado. Nós procuramos isso, que nos faz bem. Então, que a gente também possa se colocar numa situação melhor, elevada, para que as pessoas também se sintam bem ao nosso lado, que elas consigam, quando estão próximas de nós, reter alguma coisa boa levar uma experiência nova, uma ideia que seja de crescimento, de entendimento. Esse texto aqui ele é bastante comprido e é claro que a gente não vai ler ele, mas tem alguns pequenos passos que ele fala aqui, pequenos passos, pequenos trechos, para a gente entender o que significa, pelo menos um pouco, desse desenvolvimento moral. Esse estudioso aqui, o Piaget, ele nos coloca e divide esse desenvolvimento em três, como anomia, heteronomia e autonomia. E ele nos diz que a primeira é quando o indivíduo não respeita leis, não respeita pessoas, não respeita normas. A criança, quando no início da sua vida, ela desconhece isso, porque ela é uma criança. O problema é o adulto que carrega esses fatores, que ainda não consegue se encaixar no meio social. Depois disso teria a heteronomia, que é aquilo que a gente até falou antes, é o adulto que respeita as regras, porém, quando ele pode, quando ele não está sendo observado, ele burla. Então ainda falta o senso moral. E a autonomia, como a própria palavra diz, é a capacidade de se governar. O indivíduo é regido por princípios éticos e morais. É onde a gente está almejando chegar. Ele nos diz que ele obedece os princípios com a consciência, pela compreensão da necessidade. E o faz mesmo quando alguém não o está vigiando. E depois ele nos fala dos estados, né? O estado primitivo, os estados sociais, o estado moral, a questão espiritual. Então, para a gente perceber, né, que se não houver da nossa parte, isso individualmente, uma vontade, uma disciplina de buscar aquilo que é realmente melhor para nós, a gente vai continuar ainda sendo talvez as mesmas pessoas, apesar do ano ter mudado. Só mudou o mês na folhinha do calendário, mas, de novo, é só isso. Então, nós precisamos realmente arregaçar as mangas, né? E fazer o novo dentro de nós, para que a gente possa realmente se desenvolver, aprender, estar alerta, atento a tudo que nos cerca. Porque mesmo que nós não estejamos vivendo algumas situações como foram colocadas, a gente pode observar em outros lugares e, através disso, ter a atitude que a gente gostaria que fosse tomada por outro se nós estivéssemos em situação inversa. Lembrando que estamos nesse planeta aqui em bilhões encarnados, na tarefa de cada um auxiliar o outro, cada um auxiliar no crescimento, no desenvolvimento, mesmo sabendo que esse crescimento, esse desenvolvimento é individual.